deste meu pranto. Quem escolhe a melhor é você, Carroça da Saudade. Aqui o golaço é seu. Como eu queria te encontrar, correr para os teus braços e falar o quanto ainda gosto de você. Provar que agora tu me rindo. Cadê, Leleco? Já sei o que é sentir um grande amor. Eu nunca mais é doido fazer sofrer. Está clamando, volta, amor. Sem ter você, estou chorando. Vem enxugar este meu pranto. Como é que é? Errei com relação ao nosso amor. Acabou a dancinha. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Wellington Franzinha comandando. Errei com relação ao nosso amor. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Jefferson e a Jéssica do Jardim das Flores. Um abraço pra vocês, estão aqui. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Eu sei que te magoei, eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei, com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. Vai gravando tudo! Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco. Curral do Diel por ali funcionando, viu, galera? Oh, oh. Camisas personalizadas da Carroça, chapéu, leques. É bom. Pode chegar ali com o Diel. Curral do Diel funcionando. Venha me fazer bilu bilu, por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me arranhar, ser minha gata. Oh, oh. Em cima do telhado, embaixo do... Hoje até o Rubens veio. Se a cama quebrar, uma forra que é tão bom, se libertou. Miau, miau, miau, não, miau, não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau, gatos namorando em meu quintal. Então Franzinha comandando. Faço tudo pra te encontrar, meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. DJ Cleucinho do Passat, abra aqui um grande abraço a você, que você hoje nos agraciando com sua presença aqui na Dona da Noite. A você me dediquei. Então chega aqui com o Dieguinho. E meu alô, Calocinho. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Carroça da Saudade, o campeão de público no Pará. Faço tudo pra te encontrar, meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. Fala, Clancine, tá por aqui, Zé de Boa. Você me hoje visitando, tá curtindo a saudade, limpando os ouvidos. A verdade é essa. Um abraço do Franzinha, dá um toque pra galera aí, Clancine. Amiga, é isso aí, Franzinha. Hoje o bagulho tá doido, meu irmão, aqui na Belíssima. O setor do Passat Moral, na verdade. E como o Dieguinho falou, você falou. Hoje eu vim limpar os ouvidos, curtindo a mãe, é saudade. Batuna da noite, detonando. De roça. Bora que é saudade, meu irmão, bora que é Castanhão. Vamos detonando, Franzinha. Vai mandando ver, você vai dançando. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extrema unção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade. Pois é, Pantera. Mas você também podia marcar. Juninho da Twister. Sabe do Kiko Absoluto. Mas você. Cabralinho, um grande abraço. Marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Oh! Se essa porra for

Tu 40 horas, Top Pizza. Você chega lá, muitos sabores agradáveis. Top Pizza, eu falei, 40 horas, a Nani deu. Eu tô com a Top Pizza. Você saberá, seus amigos me falam. Isso é arte, amanhã é quarta-feira. Sem paz. Pois é. Vou sofrer, vou chorar. Aqui dentro de mim, porque todos os dias eu vou. Juninho da Twist, um abraço. Um pouco desta ilusão dentro do coração. E vou superar a dor. Vamos falar aqui do melhor site esportivo do Pará, Unibet91.com, o melhor site esportivo do Brasil. Fazendo com a franjinha, aposta na Unibet91.com. Esse é o assino embaixo. Alô, Thiaguinho! Você não vai encontrar outro alguém como eu, que possa te tocar, te envolver pouco a pouco. Benjamin, o melhor sushi lá do conjunto. Benjamin, Ribeirinho, tem sushi, Benjamin. Faz igual o Dieguinho da Alcaida. É só sushi, Benjamin, papai. Bem que tu sabes, vou sofrer, vou chorar, mas eu vou superar o que você deixou. Belíssima Castanhão, aniversário de Castanhão. E a carroça vem fazer a festa com o Elton Franginha, toda a galera também. O show que marca e fica na memória. Essa é a dona da noite, luxuosa carroça da saudade, da ilha do Marajó. Vamos lá, Lúcio. Carroça da Saudade, o campeão de público no Pará. Só pra quem gosta do caqueado. Aí, Anderson Mendes. Prepare for takeoff. Você está com a luxuosa Carroça da Saudade, a dona da noite.